servir é o meu prazer. Te ouvir faz meu coração bater mais forte. Sim, eu sei, tua mão é poder. Tua voz acalma o mar e eu sei que a tempestade vai passar. Vai passar. Mesmo que o sol escureça, tua luz vai me iluminar. Posso estar no mais alto dos montes, tu ali estarás. Posso estar no profundo dos mares, tu me guiarás. Quando clamo teu nome, tu vens me socorrer. Minha vida está em ti, te amar é tão bom pra mim. Tão bom para mim, Senhor, te servir é o meu prazer. Te ouvir faz meu coração bater mais forte. Sim, eu sei, tua mão é poder.